do sul e o barquinho é o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai, o barquinho vai, a tardinha cai. Você, manhã de tudo um mês, você, que cedo entardeceu, você, de quem a vida eu sou e sei. Mas eu serei um beijo bom de sal que em cada tarde vã virá sorrindo de manhã. Você, um riso rindo à luz, a paz de céus azuis, sereno bem do amor. Nossa praia que não tem mais fim.